Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria, assim, a título de introdução, fazer umas considerações sobre a questão das castas. O assunto não é esse, mas é por onde eu vou entrar no assunto de hoje, que depois vocês verão qual é. Então, as castas, em primeiro lugar, conforme eu já expliquei, até inclusive em apostilas, elas não são classes sociais, elas são tipos psicológicos, que não tem nada a ver com a classe social onde o sujeito nasce. Em algumas sociedades do passado, houve um esforço para fazer com que as classes sociais refletissem a diferenciação entre as castas. Esse é particularmente o caso da Idade Média Cristã e da sociedade hindu, né? Onde, na medida em que o indivíduo pertencente a uma casta casa com a moça da mesma casta, isso vai, aos poucos, vai fazendo uma seleção natural, de modo que se pode prever a casta do jeito pela família onde ele nasceu. Mas isto é antes uma raridade do que a norma, né, ao longo da história. Em geral, o que você tem é uma mistura e o indivíduo de qualquer casta pode nascer em qualquer classe social. Principalmente na nossa época, né, onde a mistura das castas é a norma geral, tá certo? E não é não só a mistura, mas o desconhecimento do fenômeno das castas, tá certo? Então, este assunto, quem me chamou a atenção para esse assunto foi o meu falecido amigo, o Dr. Ronald Ford César Miller. Isso aí faz muito tempo atrás. E no início, evidentemente, eu estranhei, falei: "Não, não é possível que uma coisa tão remota e tão estranha tenha ainda alguma atualidade", mas na medida que eu fui estudando, eu vi que aquilo era uma coisa fundamental na psicologia, especialmente, vamos dizer, na caracterologia, na teoria da personalidade, etc., etc. E que a ignorância geral desse tema era causa de uma imensa confusão. E as castas, elas se diferenciam de uma maneira que se torna visível para o observador externo, desde que ele tenha as qualificações para isto, é lógico, o que subentende que ele pertença a uma das classes, das castas superiores. Essa diferenciação se torna visível na conduta dos indivíduos, através da pergunta: o que que ele está buscando na vida? Qual é o objetivo da vida dele? Não o objetivo que ele declara, tá certo? Que não tem nada que ver, as pessoas, isso aí depende de influências ideológicas, familiares, de fantasias, etc., etc., mas aquilo que pela sua conduta você vê que ele está realmente buscando ao longo do tempo. Buscar não quer dizer encontrar, portanto, não se pode medir pela eficiência que o indivíduo mostre na busca dos seus objetivos, mas simplesmente pela insistência e persistência, tá certo? E também não tem nada a ver com a autoimagem que o sujeito faz. Então, as castas são, vamos dizer, as seguintes: a primeira é a casta inferior, chamada Shudra. O Shudra, tudo que ele quer na vida é assim, é evitar evitar a dor e buscar o prazer, na medida que ele possa, tá certo? Então, evidentemente, é uma pessoa incapaz de planejar a sua própria vida, incapaz de determinar fins de longo prazo, é um indivíduo que vive, vamos dizer, no dia a dia, com uma consciência temporal que vai no máximo uma semana para frente, uma semana para trás. Então, evidentemente, ele precisa que alguém lhe indique o caminho, que alguém planeje a vida dele, por assim dizer, tá certo? E ele mesmo busca isso, tá certo? Então, essa é uma massa muito grande de pessoas, tá certo? Até você vai ver que na sociedade brasileira é muito comum as pessoas ignorarem completamente que a vida humana pode e deve ser planejada de antemão. Aqui nos Estados Unidos, você vê quando um casal tem um filho, eles já começam a guardar dinheiro para botar ele na universidade 20 anos depois. E isto é normal para eles. Quer dizer, eles têm um plano para a vida da família. O plano pode dar certo, pode dar errado, mas que o plano existe, existe. E isto é para eles natural. Esta ideia, na sociedade brasileira, soa muito estranha. As pessoas não estão acostumadas com isto. Também, vamos dizer, a própria instabilidade da sociedade torna qualquer plano de vida inviável. Então, hoje em dia nós não temos tanta inflação, mas eu vivi no tempo que tinha inflação monstruosa, e onde você simplesmente não sabia quanto você ia ganhar no fim do mês. Então você não podia planejar nem um mês, quanto mais o ano ou 20 anos. Tá certo? Então, este fator econômico tornava a vida tão caótica que forçava todas as pessoas, pouco importando a sua casta, a viver como se pertencesse à casta Shudra, quer dizer, viver assim, por exemplo, ao Deus dará, esperando, vamos dizer, que os fatos decidam para onde ela vai, ou que outra pessoa decida, certo? Então, é preciso lembrar que na concepção hindu, que é a que formulou mais claramente essa questão das castas, as quatro castas têm a mesma dignidade e nobreza, desde que permaneçam fiéis àquilo que é o seu destino, por assim dizer, natural ou sobrenatural, se quiser, tá certo? Então, vamos dizer, a facilidade com que o Shudra se adapta, vamos dizer, a qualquer trabalho que seja necessário para a sua subsistência e a sua persistência nesse trabalho, lhe dão, então, a dignidade própria da sua casta, tá certo? Acima destes, você tem a casta chamada Vaishya, que é, vamos dizer, a dos comerciantes, das pessoas cuja vida é pautada por uma ideia de resultado e eficiência, o que já não lhes permite viver no dia a dia como o Shudra, tá certo? Eles têm que calcular, vamos dizer, a vida inteira do Vaishya é um cálculo. Geralmente isso se traduz por um cálculo financeiro. Você tem toda a sua vida, né, arrumadinha. Por exemplo, o meu padrinho de batismo, que era uma excelente pessoa, ele era um contabilista de profissão e ele contabilizava tudo na vida. Você chegava na casa dele, tudo estava classificado, assim, tinha umas caixinhas, um monte de caixinhas, né, com o nome, o número de peças, etc, etc. Tem tantos botões, tem tantas agulhas, tem tantos clips, está tudo calculado. Tá certo? Quando eu morava na casa dele um tempo, quando eu ia para a escola, ele me dava um dinheirinho para ir para a escola, ele anotava diariamente o quanto ele deu. E assim ele foi, ao longo da vida, ele foi prosperando bastante, tá certo? Partindo de um começo muito humilde. Ele, no fim da vida, tinha uma situação muito estável, confortável, etc, etc. Então, este cálculo econômico é o que caracteriza o Vaishya, tá certo? Então, vamos dizer que o ideal do Vaishya é exatamente tornar tudo objeto de escrituração. Esse seria o controle econômico-financeiro total para garantir o resultado. Não precisa dizer que entre as características do Vaishya está a de evitar problemas a qualquer custo. Tá certo? Então, não digo que seja uma covardia, mas é mais o que se denomina pusilanimidade. Quer dizer, o sujeito não quer encrenca de maneira alguma, ele tem que se ater àquela sua rotina que lhe permite calcular os resultados do seu esforço. Tá certo? E, em seguida, você tem o Kshatriya, que é a chamada casta guerreira, onde são pessoas que já querem algo que está muito acima delas mesmas, tá certo? E que nós podemos chamar a glória, a vitória, a nobreza de conduta, tá certo? A qualidade especial da sua pessoa. Em suma, eles querem ter algo de notável, né? Não quer dizer ser notado, não quer dizer ser famoso, mas quer dizer ter esta qualidade. Em geral, isso se traduz, a expressão mais clara disso, evidentemente, é a vida militar, a vida do guerreiro, tá certo? Então, você, em qualquer ambiente militar que você penetre ainda hoje, você vê que esses valores são reais para os militares. Por exemplo, no Brasil, o único lugar onde eu encontrei patriotas foi entre os militares. Pessoas para quem a pátria está acima dele. Tá certo? Não interessa como ele a interpreta, pode interpretar de qualquer jeito, inclusive errado. Tá certo? Mas isso é um valor real para ele. Que se perder esse valor, então a vida não tem mais sentido algum. Então, a característica fundamental do Kshatriya é servir a valores que valem mais do que a vida, ou seja, valores pelos quais vale a pena morrer. É evidente que a eficiência e o dinheiro não estão entre esses valores, tá certo? Você pode morrer pela pátria, morrer pela sua fé, morrer até pela sua família, morrer por uma pessoa amada, morrer por milhares de coisas, mas você não vai morrer por dinheiro, porque depois de morto você não pode gastar o dinheiro, né? Então, e finalmente você tem a casta chamada Brahmana, que seria dos intelectuais sacerdotes, que são pessoas que estão voltadas eminentemente para a decifração do mistério da vida. Isso é o que elas querem, né? Elas querem o conhecimento, a salvação, a transcendência, etc, etc. Então, as pessoas nascem desse jeito, tá certo? E você observa pela conduta delas o que é que elas estão buscando ao longo da vida, né? Então, por exemplo, o meu filho Pedro, tá certo? A primeira vez que ele subiu num tatame, ele transfigurou, né? E logo, rapidamente, se tornou vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu categoria Mirim. Ele tinha o quê? 8 anos, né? 8, 9 anos. Seis, cinco, seis anos, 5, 6 anos começou. Logo virou vice-campeão. Então, aquilo era a vida dele, até hoje. Ele faz um esforço miserável, né? Quando ele entra na academia, a academia está meio decadente, ele se oferece, ele dá aula de graça, ele se oferece para dar aula no lugar do professor, levanta a academia, faz qualquer coisa, né? Então, evidentemente, se encaminhou para a carreira militar, onde ele passa por dificuldades físicas que eu não toleraria nem por 10 minutos, né? Tem um negócio de ficar fechado numa câmara cheio de gás, onde você é intoxicado e tem que ver quanto tempo você aguenta. E ele acha isso tudo maravilhoso, né? Porque, assim, sacrificar-se por algo que está acima. Então, por exemplo, a solidariedade militar é um negócio que as pessoas realmente não imaginam. Mas eu nunca fui militar, mas eu convivi muito com militares no tempo que eu estava lá dando conferência, dando aula na Escola de Guerra Naval, Escola de Comando do Estado-Maior. E eu vi que eles têm uma solidariedade, um espírito de grupo, que é uma coisa impressionante. O grupo está acima dele, a sua geração. Como diz naquele filme We Were Soldiers, aquele filme do Mel Gibson, diz: olha, uns acham que estão morrendo por isso, outros morrendo por aqui, mas no fundo, nós estamos morrendo uns pelos outros. Certo? Então, no mínimo, vamos dizer, se você pegar o mais vazio dos ideais militares, é o companheirismo. Isso está sempre acima da vida pessoal. Então, é claro que, por exemplo, para o Vaixa isso não vale de jeito nenhum. O Vaixa simplesmente ele não pode perder, nunca. Ele não pode morrer. Tá certo? Tanto que no mundo burguês, a morte se transformou num tabu. O embaixador Meira apenas dizia: olha, antigamente o tabu era o sexo, agora é a morte. A gente não podia falar de sexo, agora não pode falar de morte, porque ninguém morre nessa porcaria. Tá certo? Então, a morte anula o mundo burguês 100%. Né? Então, ela se torna, vamos dizer, uma coisa proibitiva. Ora, acontece o seguinte: como os indivíduos pertencentes às várias castas nascem em todas as classes sociais, isso quer dizer que só por uma coincidência muito feliz, o indivíduo recebe a educação apropriada da sua casta. Em geral, ele recebe a educação da classe em que ele está. Tá certo? E então ele também, vamos dizer, não escolhe a sua esposa, o seu marido, de acordo com a sua casta, mas de acordo com o disponível na classe. Tá certo? E assim por diante. Isso quer dizer que todas as castas vão misturando. A mistura das castas resulta em produzir o tipo que é chamado o pária ou chandala. O pária é um tipo totalmente anárquico, tá certo? Incapaz até da disciplina do Shudra, quer dizer, não aguenta um trabalho contínuo, pegando pesado todo dia, tá certo? Ele, ao mesmo tempo, ele não aceita receber ordens e ele é incapaz de se governar a si mesmo. Então, quer dizer, é um perpétuo anarquista, por assim dizer, tá certo? Ora, o número de párias que existe na nossa sociedade é monstruoso, porque nós vivemos na permanente mistura de castas, tá certo? E do ponto de vista da sua formação individual, a coisa mais importante da sua vida é você descobrir a que casta você pertence por natureza e você se dar a si mesmo a educação apropriada àquela casta. Caso contrário, você vai cair naquele verso do Shakespeare, em que você tem a meta deste e o talento daquele. Você quer uma coisa, mas você nasceu para outra. Tá certo? Então, se você quer para mim um típico exemplo, o Paulo Salim Maluf. Ele nasceu para ser um empresário. E ele achou que ele era um político, um governante. Ele não é. Então, por mais que ele se esforce, vai dar tudo errado, sempre. Tá certo? E as pessoas sentem que há algo errado com ele. Né? Tanto que tem pessoas que dizem, não, eu sei que o Paulo Salim Maluf é ladrão, você não sabe, você não tem prova de nada. Mas, mesmo que ele não roube nada, o que ele está fazendo está errado. As pessoas ouvem o galo cantar, mas não sabem onde, tá certo? E é claro que um governante, ele tem de pertencer às duas castas superiores, Kshatriya ou Brahmana, tá certo? De preferência o Kshatriya, evidentemente, que é mais dotado para isso. Tá certo? Então, eu vejo que aqui nos Estados Unidos essa mistura de castas é menos grave. Tá certo? Por quê? Porque você tem toda uma tradição aristocrática no ensino que vem desde os Founding Fathers e que se prolongou até o século XX. Então você tem uma certa diferenciação. Você reconhece as pessoas, vamos dizer, os tipos distribuídos pelas classes sociais não são tão diferentes assim das castas que lhes corresponderiam, tá certo? Claro que existe muita mistura e hoje em dia mais do que nunca. Mas em outras épocas da história você vê que a coisa estava bem, quase que um modelo em miniatura da sociedade hindu, né? Vamos dizer, particularmente grave é a educação vaixa dada a pessoas que, por vocação, pertencem ao Kshatriya ou Brahmana. Porque, veja, para o Kshatriya, por exemplo, a realidade mais básica, mais inegável, é a morte. E nisso ele é perfeitamente realista, porque evitar a morte é tão inútil quanto você evitar respirar, tá certo? Então, a vida do Kshatriya é baseada, vamos dizer, numa constatação de ordem física absolutamente inegável, tá certo? E toda a sua vida é dirigida para dar ou receber a morte com igual naturalidade, tá certo? Se você pegar, por exemplo, ler todas as coisas que a bibliografia que existe sobre samurais, você vai ver claramente isso. Existe uma ética de samurais que às vezes é transmitida em academias de artes marciais até hoje, tá certo? E ao contrário, a vida do burguês, o Vaishya, é uma vida na qual não pode existir morte. A morte estraga tudo, tá certo? Então, o que interessa é levar vantagem nas mais mínimas coisas. Não se pode perder um tostão. Então, vocês têm que contabilizar tudo e fazer de toda a sua vida um cálculo econômico. Ora, como nós estamos numa sociedade onde todas as pessoas são treinadas para exercer alguma profissão e todas as profissões estão articuladas em função da estrutura econômica, todo mundo acaba recebendo uma educação baixa. Não é isso? Para o Schröder não adianta, porque ele vai sempre levar desvantagem, faça ele o que fizer. Ele pode, né, pegar assim, um PhD em administração e negócios, não vai adiantar nada. Né? E as pessoas das castas superiores que receberam essa educação, elas às vezes podem se sair bem nisto aí, se elas não tomarem esses valores Vaishya como sendo o objetivo da sua vida, mas tomarem apenas como, vamos dizer, uma circunstância externa que vai lhes impor certas tarefas que eles desempenharão prestando o mínimo de atenção e geralmente com eficiência, apesar da desatenção. Eu estive lendo esses dias a biografia do poeta anglo-americano Thomas Cairns Eliot, T.S. Eliot, e tem uma coisa absolutamente notável: o Eliot trabalhou durante 9 anos num banco, tá certo? Com função puramente administrativa, onde ele era um funcionário perfeito, ele fazia tudo certinho. E depois foi contratado como diretor da editora Faber & Faber, na qual ele permaneceu até o fim da sua vida, e ele foi chamado para Faber, não por causa dos seus dons de escritor e poeta, mas por causa da sua capacidade administrativa. No entanto, é evidente que 90% da atenção dele estava em outra coisa. Você observa que alguns poemas dele levaram 5, 6 anos para ser compostos. E a atenção dele a todas as nuances mais finas da linguagem, é evidente que isso consumia a totalidade da atenção dele. Desde jovem, as pessoas notaram o seguinte: ele era um sujeito muito, muito simpático, todo mundo gostava dele. Astrologicamente, para quem gosta disso, ele tinha Vênus no ascendente em Libra. Falaram, é difícil não gostar de um cara desse. Mas eles notavam que ele falava muito pouco. Então eles notaram, não, esse cara tem uma vida interior qualquer da qual nós não sabemos nada, tá certo? E que é o verdadeiro mundo dele. E de fato era assim, tá certo? Então, quando ele começou a publicar os primeiros poemas, as pessoas levaram um susto, porque era uma coisa tão imensamente genial, importante, vital para o mundo, tá certo? E expressava tão bem o drama da época, como ninguém tinha conseguido até então. E num desses poemas, que se chama A Canção de Amor de J. Alfred Prufrock, que eu incluí quando era jovem, eu tive a ousadia de fazer uma tradução dele, que depois, infelizmente, eu perdi, e que me consumiu meses de trabalho. Ele descreve precisamente o ambiente Vaishya de alto nível econômico da cidade de Boston, certo? Que era, por assim dizer, o centro da educação universitária americana no começo do século XX. Certo? Naquela época, você ainda tinha um enorme resíduo do tipo de educação que se dava à classe alta americana desde o tempo da colônia, e que era basicamente educação clássica. E eu tenho aqui no livro do Stéphane Jocanty, que fez uma bela biografia do Eliot, você tem aqui o extrato da carta que a mãe do T.S. Eliot escreveu para a instituição universitária na qual ela queria matriculá-lo, que se chamava Milton Academy, hoje não existe mais, mas era muito importante na época, que já era um preparatório para Harvard, onde ela faz a lista, dos conhecimentos que ele tinha adquirido até então para mostrar a sua qualificação para entrar lá. Ele tinha o quê? 18, 19 anos na época. Então mostra, vamos dizer, os trabalhos que ele tinha feito e os manuais que ele tinha usado. Ver aqui. Então diz o biógrafo que se trata de um verdadeiro documento sobre a elite escolar americana no começo do século. Entre os autores ingleses que ele havia lido e estudado estavam Shakespeare, Milton, Edmund Burke. Entre os autores clássicos, Xenofonte, Homero, Virgílio, Ovídio, Cícero. Na literatura francesa, peça de Corneille, O Misantropo de Molière, Andrômaca e Athalie de Racine, Zadig de Voltaire, Hernani e os Miseráveis de Victor Hugo, sem contar duas peças aqui de George Sand e, enfim, cinco romances de Balzac. Nisto tinha consistido a educação, o topo da educação secundária dele. Você vê que a atenção dada às letras era infinitamente maior do que aquela que se podia dar às ciências e matemática, que estão, evidentemente, muito mais ligadas aos interesses Vaishya do que outra coisa. Mas o Eliot, embora ele tenha feito uma bela carreira acadêmica aí na Milton Academy, ele achava que o negócio já estava se esvaziando do seu conteúdo na medida em que os valores mercantis e materialistas já estavam se impregnando na classe alta americana, tá certo? E permitiu que é o início, evidentemente, desse processo de materialização e contabilização de tudo que hoje é inteiramente dominante, o que permite a ascensão de tipos como Zuckerberg e outros similares, que são pessoas proverbialmente incultas, porém dotadas para as tarefas que interessam ao mundo Weishaupt. Então, evidentemente, são pessoas que não têm a menor condição de exercer tarefas nem de ensino nem de governo, mas que, por terem muito dinheiro, se tornam tão influentes quanto um governante e, com frequência, fazem os governantes, né? Os resultados estão aí à vista de todo mundo. E você vê que a tendência geral é substituir cada vez mais a educação clássica humanista por educação tecnocientífica. Ora, a educação tecnocientífica não educa ninguém, isso é muito importante. Porque, veja, toda a linguagem matemática pode ser aprendida por um computador. Tá certo? É uma tarefa, no fundo, puramente mecânica. Não é isso? Então, um computador consegue fazer cálculos, por exemplo, que são inacessíveis ao ser humano, que transcendem infinitamente a capacidade de um ser humano. Tanto que certos cálculos científicos e contábeis hoje são inacessíveis ao controle humano. Quer dizer, ou você acredita no computador, ou você vai passar o resto da sua vida ou de várias vidas tentando conferir uma conta que está infinitamente acima da sua capacidade. Mas, olha, os computadores existem para isto. Ou seja, eles existem para imitar algumas tarefas da inteligência humana, tá certo? Mas são especificamente aquelas tarefas que podem ser separadas do resto da consciência humana, tá certo? E que não requerem consciência humana, tá certo? Então, a ideia de que os computadores vão superar os seres humanos, bom, em primeiro lugar, eles já superaram. No exercício das suas tarefas específicas, eles já superaram pela simples razão de que qualquer instrumento inventado pela humanidade, desde o primeiro tacape até o computador de última geração, todos eles foram inventados para desempenhar alguma tarefa melhor do que o ser humano poderia representar por si mesmo. Inclui-se nisso os animais, não é isso? Por que que domaram um cavalo? Ah, porque o cavalo vai mais depressa que nós. Se fosse para ir na mesma velocidade, nós não precisava cavalo nenhum, tá certo? Um burro de carga, ele aguenta puxar uma carga que nós não aguentamos, tá certo? Do mesmo modo, o computador serve para fazer cálculos que nós não conseguimos ou para armazenar uma quantidade de dados que ultrapassa a nossa capacidade. O primeiro modelo de inteligência artificial que inventaram foi a escrita, evidentemente, né? Inventaram a escrita porque você pode registrar na escrita mais coisas do que você consegue guardar na memória. Então, isso já era uma inteligência artificial. Mas ninguém foi idiota o suficiente para pensar: não, vai ter um dia em que os livros vão superar a nossa capacidade. Porque, afinal de contas, o livro só tem essa capacidade de registrar o que você botou lá. Do mesmo modo que os computadores, tá certo? Eles podem registrar e podem operar dentro de uma pauta limitada que você mesmo impôs ao computador. Então, este tipo de educação, ele não é propriamente uma educação, ele é um adestramento para o exercício de determinadas tarefas específicas, tá certo? Mais ainda, toda a formação científica que você adquira hoje, daqui 20 anos não vale mais. Porque é próprio da ciência estar continuamente se renovando e se modificando, etc, etc. Então, bom, se você adquirir um conhecimento profundo do que é a natureza, o método, a lógica interna da ciência, sim, você vai estar sempre atualizado. Mas qualquer conteúdo científico, tá certo? Que tenha pretensão fática, pretensão de se traduzir um fato, ele pode ser contestado a qualquer momento e tudo pode ser recolocado, vamos dizer, em discussão. Na prática, não é. Por quê? Porque a profissão científica também corresponde, vamos dizer, a certos interesses de classe, ou interesses corporativos, tá certo? Que necessitam que certas verdades sejam aceitas como dogmas, mesmo quando cientificamente há razão para contestá-las, tá certo? Do mesmo modo, na tecnologia, Isso, a tecnologia também, ela vive se renovando, mas às vezes ela para. Por quê? Porque o progresso tecnológico entrou em conflito, vamos dizer, com os interesses e necessidades dos financiadores. Tá certo? Eu vou dar um exemplo. Nos anos 60, ou 50, 60, apareceu o famoso motor Wankel. Era um motorzinho desse tamanho que movia qualquer jamanta. Tá certo? Eu digo, por que que não fizeram isso aí? Não fizeram porque para isso ia ter que desmantelar toda a linha de produção dos Estados Unidos e no fim ia dar prejuízo. Tá certo? Do mesmo modo, as descobertas do famoso Nikola Tesla. Na hora que o Nikola Tesla inventa um jeito de você transmitir eletricidade à distância sem fio, né? O que que as pessoas fizeram? Ficaram entusiasmadas? Não, vamos industrializar essa coisa. Não, não, não, vamos enterrar esse negócio aí, porque isso aí vai desmantelar tudo. Nós vamos ter que começar tudo do zero. Então, não, existe sempre esta tensão dialética, vamos dizer, o progresso tecnológico e a estrutura financeira e administrativa que sustenta a tecnologia. No entanto, vamos dizer, a pessoa que adquira esta formação, vamos chamar, eu não gosto de chamar de humanística porque associa ao movimento humanista do tempo da Renascença, que não é bem isso. Vamos chamar, vai, de formação clássica. Ela tem flexibilidade suficiente para, a qualquer momento, adquirir os conhecimentos matemáticos e científicos de que necessite, sem se deixar limitar por eles. Né? Então, você vê que este tipo de educação foi o que criou os Estados Unidos, criou a potência americana, assim como criou o Império Britânico. Tá certo? Então, a educação da classe alta britânica, como observou José Ortega y Gasset, consistia eminentemente em duas coisas: grego e esportes. As pessoas tinham que saber ter uma cultura clássica e ter uma boa saúde, ser fortes. O resto elas aprendiam sozinhas. E isso é verdade, né? Quanto mais culta inteiramente a pessoa, maior a sua flexibilidade para adquirir qualquer conhecimento específico que ela necessite num momento ou em outro. Tá certo? Mas a recíproca não é verdadeira. Então, na formação, vamos dizer, do intelectual, que é o ponto que me interessa aqui, tá certo? E para o qual esse curso foi feito. A coisa absolutamente essencial é, primeiro, o indivíduo que é, por vocação, por natureza, um Brahman, um intelectual, ele viver para os ideais correspondentes, que são justamente aqueles que o padre Celtinho explica no livro A Vida Intelectual. Esse aquele é um livro escrito para pessoas que são vocacionalmente dirigidas a isto. Tá certo? Ora, mas se você foi educado num outro departamento, sobretudo se você recebeu educação Vaishya ou talvez até Shudra, se você recebeu educação Shudra, você vai tender inevitavelmente a buscar tarefas inferiores nas quais alguém manda em você, especialmente tarefas de ordem física. Tá certo? É claro que a pessoa aí já arrumou um desajuste que nunca vai dar certo. Porque se você pega uma mulher brâmana e coloca, manda ela para a cozinha, tá certo? Bom, ela nunca vai estar satisfeita com aquilo e ela não vai ser eficiente naquilo. Tá certo? A não ser que ela entenda isso apenas como uma imposição externa. Daí ela vai desempenhar isso, mas a vida dela está dirigida a outra coisa. Tá certo? Mas não é o caso quando a pessoa introjetou os valores da casta Shudra e ela acredita que a obrigação dela é fazer esses trabalhos inferiores e ela se dedica a isso. Tá certo? Para o qual não está dotada de maneira alguma. E se recebe a educação Vaishya, vai acontecer o seguinte: como a sociedade atual é eminentemente uma sociedade Vaishya, tá certo? Embora no Brasil ainda seja uma sociedade Vaishya incipiente, não tão desenvolvida quanto aqui ou na Alemanha, a concepção Vaishya do universo vai lhe ser imposta como sendo a única realista. Quando ela é realista sob certos aspectos, sob aspectos menores, mas no essencial, ela é profundamente irrealista, em primeiro lugar, por negar a morte. Não é isso? Em segundo lugar, por acreditar ingenuamente que uma vida voltada à obtenção de vantagens é vantajosa. Quando, por definição, ela só é vantajosa para alguns. Não é isso? Em terceiro lugar, você precisa ver o seguinte. Tem um livro do Leon Bloch chamado Exegese dos Lugares Comuns, onde dos lugares comuns, dos chavões que ele estuda é todo mundo precisa de dinheiro. E ele continua assim, incontestável, sem dúvida. Então, todo mundo precisa de dinheiro, mas você precisa de muito mais coisa, tá certo? Que o dinheiro não pode lhe dar de maneira alguma. Isso é absolutamente impossível. Em terceiro lugar, o dinheiro serve porque ele pode comprar coisas. E essas coisas servem para quê? Ou como dizia o Miguel de Unamuno, o bonde é um negócio muito útil porque ele me leva até a casa da minha namorada. Mas para que serve a minha namorada? Então, você evidentemente vai ter outros objetivos que não são contabilizáveis. Porém, a sociedade baixa é baseada na ideia de que todo valor é contabilizável. E o que não é contabilizável não existe. Então, por exemplo, a própria noção, vamos dizer, econômica do valor de uso desaparece completamente. Se os critérios de mercado são os únicos critérios que existem, então tudo só vale pelo seu valor de mercado. Mas uma coisa, só faz sentido você julgar a coisa pelo valor do mercado quando você pretende vendê-la. Se você pretende conservá-la e usá-la, tá certo? Então, evidentemente, é por algum valor que ela tem para você e que não é um valor de mercado. Também acontece outra coisa terrível na sociedade baixa, onde tudo é contabilizável, tudo é matematizável, contabilizável. Tudo é, portanto, administrável. E como toda administração, ela tende a absorver todas as ambiguidades e todas as contradições numa direção geral, numa administração geral de tudo. Então, isto quer dizer que a sociedade capitalista tende inevitavelmente a algum tipo de socialismo. Então, como dizia o grande economista austríaco Joseph Schumpeter, quem vai acabar com o capitalismo não são os proletários, como dizia Karl Marx, mas são os capitalistas. É exatamente o que nós vemos acontecer hoje. É isso, quer dizer, vai precisando de uma centralização cada vez maior até você ter o que chama sociedade administrada. Ora, o que é a sociedade administrada se não um socialismo? É isso. Então, como eu disse outro dia, o socialismo nesse sentido não é a abolição da propriedade privada, é a sua extraordinária concentração nas mãos de uns poucos. Tá certo? Toda a propriedade que os demais têm passa a ser uma concessão temporária do Estado. Por exemplo, você compra um terreno, você acredita que o terreno é seu, daqui a pouco eles dizem, não, mas tem um rio subterrâneo que passa embaixo do seu terreno, e, portanto, isto é, as águas pertencem ao governo, e, portanto, o seu terreno pertence ao governo. E tomam sem lhe dar indenização, nem coisa nenhuma. Você acredita, por exemplo, todo mundo está falando, não, o dólar pode cair, então compre ouro, etc. Bom, tem uma lei aqui nos Estados Unidos que o governo pode tomar qualquer quantidade de qualquer metal que você tenha sem dar a menor justificativa. O governo não está exercendo este direito ainda, mas ele o tem. E, em caso de necessidade, ele o exercerá. Então, tudo isso, toda esta centralização, esta estatização, é uma consequência inerente da própria visão baixa das coisas. Tá certo? Da onde você terá, então, inumeráveis conflitos que serão resolvidos através de mais administração centralizada e assim por diante. Então, isso quer dizer, a visão baixa das coisas, ela parece muito realista e parece egoísta, sob certo aspecto, mas ela é suicida. Ou seja, a vida baixa é uma vida conduzida para o fracasso. Né? Porque nenhuma vitória material que você consiga sobrevive à doença e à morte. Então, uma vida que não está preparada para a morte, ela evidentemente não vale a pena de ser vivida. Então, quer dizer, a própria visão baixa, ela suga e destrói o sentido da vida. E resulta sempre num vazio extraordinário, que é justamente o que aparece nesse poema do Eliot, Canção de Amor de J. Alfred Prufrock. Ele mostra assim, um sujeito meio tímido, meio desajeitado, no meio de uma festa elegante da burguesia, tá certo? E mostrando como tudo aquilo está se encaminhando para a morte. E um tema ao qual ele voltará, né, no seu grande, talvez o maior dos seus poemas, que é do Wasteland, a terra vazia, a terra gasta, uma coisa assim. Então, você vê, o Eliot nunca foi um sujeito revoltado contra nada, ele simplesmente está dizendo o que ele está vendo, ele se deixava impregnar profundamente por estas impressões da realidade. E depois conseguia, de um modo mágico que veremos daqui a pouco, traduzi-lo em palavras. Então, se o problema básico da formação do intelectual é a literatura, as letras, de modo geral, então isso nos leva diretamente ao problema da linguagem. E quando nós falamos assim, domínio da linguagem, em geral as pessoas entendem uma coisa quando é outra. Para isso nós temos que voltar, vamos dizer, ao primeiro grande filósofo cristão que houve, que foi Santo Agostinho, primeiro realmente grande, claro que houve outro dele, mas nenhum dessa estatura, que desenvolveu uma teoria dos signos que até hoje merece muita atenção. E ele perguntava assim, o que é um signo? Um signo é uma coisa que para os sentidos parece ser algo, mas para a mente é outra coisa completamente diferente. Se você pega uma palavra qualquer, por exemplo, você pega a palavra leão, o que é isso para os sentidos? É um som. Mas o que é isso na mente? Epa, é um animal. Então, esta dualidade, quer dizer, você está pensando uma coisa, mas na verdade está pensando outra. É um dos mecanismos mais sutis e mais importantes da mente humana. Por exemplo, o sujeito que foi campeão mundial de torneios de memória durante 8 anos, Dominic O'Brien, ele fez um curso sobre memorização, onde a técnica dele é a seguinte. Cada coisa que você quer lembrar, você associa a outra que não tem absolutamente nada a ver com a história. Por exemplo, o primeiro exercício que ele dá é o seguinte: você vai pensar o trajeto da sua casa até um certo lugar e você vai lembrar dele com todas as minúcias, tudo que você viu pelo caminho. O que é que ele faz? Ele imagina aquele trajeto e em seguida ele distribui naquele trajeto alguns objetos que não tem nada a ver com o trajeto. Então, por exemplo, você saiu no quintal da sua casa, o que é que tem ali? Tem uma carteira de dinheiro no chão. Daí você chegou na esquina, tem um poste. O que é que tem no poste? Tem uma cobra. Depois você anda mais um pouco, tem a caixa postal. O que é que tem na caixa postal? Um urso. E assim por diante. Coisas que absolutamente não tem nada a ver. E o Dominic O'Brien era um sujeito assim que levava ele numa festa, apresentava ele para 200 pessoas, e quando ele terminava de cumprimentar a última, ele dizia o nome de um por um, pá, pá, pá, pá, pá, por este processo. Daí você fica, mas que absurdo! Quer dizer, você vai associar as coisas arbitrárias, absurdas. É porque o signo é isto. O signo não tem nada a ver com a coisa significada. Às vezes ele pode ter, mas aí funciona diferente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, quando a mente humana pensa, ela está seguindo duas linhas de raciocínio ao mesmo tempo, e não uma. E uma das que ele está seguindo não tem nada a ver com a outra. Você acha que Deus pensa assim? Não. O que Deus pensa é a realidade que existe. O mundo é os pensamentos de Deus. Tanto Deus, quando quer fazer um urso, ele faz um urso. Ele não vai fazer uma outra coisa, ser uma lata de sardinha que significa um urso. Tá certo? Então, os pensamentos de Deus, nós não os conhecemos na sua totalidade e no seu segredo íntimo, mas algo deles nós conhecemos. Por quê? Porque conhecemos uma realidade. E acontece que esta realidade, que nos chega pelos cinco sentidos, nós a pensamos através de um artifício que foge dela. E isto é a fatalidade da existência humana, né? Então, a habilidade de lidar com essas coisas é muito difícil. Outra dificuldade que existe, mas que ao mesmo tempo é o caminho para a superação desta primeira, é o fato de que a nossa vida interior, a nossa vida de cognição interior, não procede por palavras e não procede por signos, procede por uma outra coisa que os escolásticos, aliás, começaram com o próprio Agostinho, que não é bem o escolástico, chamava verbum mentis, é o verbo mental, a linguagem mental. A linguagem mental não é você falar com você mesmo. Ela se constitui não de signos, tá certo? Mas das formas essenciais que você aprendeu nos próprios objetos. Como é que se produz esta forma essencial? Produz pelo mecanismo de abstração descrito por Aristóteles. Quer dizer, você do objeto percebido, você conserva não tudo, mas você também não conserva um signo. Você conserva algo da forma dele. Mas não tudo. Você conserva só aquilo que tem de permanecer invariável para que esse objeto seja o mesmo objeto. Isso não é inventado, isso não é pensado, isso é realmente percebido e guardado na memória como tal. Então, por exemplo, você percebe uma vaca, bom, você conserva um esquema de vaca. A vaca que você viu pode ser malhada, pode ser branca, pode ser marrom, pode ser preta. Pode ser cor-de-rosa com bolinhas, etc., etc. Não interessa. Isso aí não vem ao caso. Para ela ser vaca, ela tem que ter uma estrutura, uma forma. Tá certo? De quando Aristóteles fala em forma, ele não está querendo dizer o formato exterior, mas por assim dizer, a fórmula, né? Que permite que ela seja reconhecida como vaca e que a identifica com os demais membros da mesma espécie. Espécie também, no latim, quer dizer imagem. Mas não é uma imagem física, né? É como dizer, uma imagem eidética, uma imagem de uma ideia, tá certo? Mas não é uma ideia que você pensou, é uma ideia que você apreendeu e que está na própria forma que o objeto lhe exibe, e que expressa então a essência. O que é a essência? É aquilo que aquele ser é, tá certo? Independentemente dele existir ou não, e independente da infinidade de variações que ele possa ter perante outros da mesma espécie. Então, o verbo mentis é uma sucessão destas essências, as quais a linguagem efetivamente falada não traduz corretamente. Mesmo porque a ideia essencial de vaca que eu aprendo é a mesma que um chinês aprende, a mesma que um zulu aprende, mas as nossas línguas não são a mesma, é? Então, isso quer dizer, para falar isto, eu vou ter que adaptar este verbum mentis às exigências, disponibilidades e limitações da língua na qual eu estou falando. Portanto, já é uma tradução. Ora, eu até coloquei esta notinha no Facebook outro dia. Quando o Hélio era ainda muito jovem, a irmã mais velha dele leu umas coisas que ele escreveu e disse: "Olha que coisa extraordinária. Você pensa o ritmo antes de pensar as palavras. E você faz isso desde pequenininho, porque você ouvia as pessoas falando e você imitava a fala delas sem palavras, dizendo coisas sem sentido, mas que tinha exatamente o mesmo ritmo." Ora, nesse ritmo, ele imitava o quê? Não propriamente a linguagem, porque nem tinha linguagem ainda, mas imitava a sequência, a melodia interna do verbo mentes. E é isto que lhe permitiu ser o grande poeta que ele era, que ele foi, e é ainda. Então, desenvolver este tipo de sensibilidade para a linguagem, este é o requisito básico da educação do intelectual. E se ele não tem isso, ele não tem nada. E por que que ele vai aprender isto? Se ele entrar nesses estudos com a mentalidade de uma casta inferior, ele vai virar uma espécie de monstro. Porque este tipo de operação mental só serve para pessoas cujo objetivo na vida é penetrar num nível de realidade que é superior à experiência imediata e que a abrange. Então, o quê? É o mistério da existência que você está tentando chegar. Ora, o mistério da existência não é para qualquer um. É para quem dá tudo e mais alguma coisa em troca de obtê-lo. Não é isto? Então, se você entra ali com mentalidade baixa, você vai tentar usar isso para você ganhar dinheiro, por exemplo. Então você imagina a monstruosidade que vai resultar daí. Todo mundo, vamos dizer, da falsificação, da subcultura, tá certo? Do engano, da mentira generalizada, nasce disso aí. De um uso indevido, tá certo? Dos instrumentos criados para a vida intelectual. A nossa era já foi chamada era do simulacro. Isso aí é um processo mundial, mas que em certos países que têm uma retaguarda menor de cultura clássica, como o Brasil, se torna onipresente e dominador de uma maneira avassaladora. Tá certo? E como até os instrumentos superiores da vida intelectual estão sendo usados para o simulacro e a falsificação, é evidente que ninguém pode entender nada do que está se passando. Toda explicação é um arremedo de explicação, é uma caricatura de explicação. Todo diagnóstico é um arremedo de diagnóstico. Toda solução é um arremedo de solução. E é exatamente nisso que nós estamos vivendo há muitas décadas no Brasil. Então, aquelas pessoas que foram educadas na base do, por exemplo, entre para falar dos lugares comuns, beleza não se põe na mesa, não é isso? Digo, bom, eu nunca pensei em pegar uma, sei lá, Catherine Zeta-Jones e botar na mesa. Não é isso? Seria antropofagia, né? Não é sexo, é antropofagia. Tá certo? Não se põe na mesa, mas alguma se põe na cama. Não é isso? Então, a mentalidade de que tudo o que você faz tem que ser voltado para você obter uma posição firme na sociedade, uma renda, uma profissão, um diploma, um cargo público, tá certo? Uma fortuna qualquer, tá certo? Ela é uma tipo de vida que está indo diretamente para a morte. E que, para além da morte, não conhece mais valor nenhum. É isso. Então, é o avião que estava caindo. E tinha um sujeito apavorado e o outro tranquilo. Daí o apavorado perguntou: como? Você nem liga? Diz, não, não ligo, eu vou morrer, depois ter outra vida. Ele diz: você pensa isso porque você é um pobretão, você não tem nada para perder, mas eu tenho tudo para perder. Isto é o Weicha, isto é o burguês. É? Existem pessoas que não podem ser outra coisa, que elas são feitas para isto. E, vamos dizer, você as identifica facilmente pelo sucesso que elas têm nisso. Agora, eu conheço um monte de vaixas fracassados, aliás, a maior parte deles. Você só pensa em dinheiro, só pensa em eficiência e está sempre ferrado. Significa que você está no lugar errado, meu filho. Você não serve para isto. Hã? E a ideia a ideia hindu das castas está associada à ideia do Dharma. Tá certo? Dharma é o seu destino ideal ou melhor, é o seu dever. E faz um complemento e oposição à ideia do karma. Karma é aquilo que lhe é imposto e do qual você não pode escapar. Hã? Então, por exemplo, se você nasceu pobre, bom, ou você vai aguentar a pobreza, você vai ter que lutar para sair dela. Não foi você que escolheu? E não é uma questão de dever, é uma questão de imposição. Tá certo? Você pode imaginar o Dharma, por exemplo, como uma prisão. Você pode ficar o resto da vida ali, ou você pode tentar sair, o que vai dar um trabalho medonho e você pode fracassar. Tá certo? O Dharma, por assim dizer, é um dever que transcende e engole o karma. E dá a ele um sentido. De modo que mesmo o mais pesado e opressivo dos karmas adquire um sentido. Tá certo? Mas note bem, para o Vaishya verdadeiro, a vida voltada para a eficiência e o lucro não é um karma, é o dharma dele. Esse é a grande meta, o grande objetivo. Esse é o valor, ele vai se julgar e se avaliar por isto. E será totalmente incapaz de conceber qualquer coisa acima dele. Se vocês querem o perfeito retrato, vamos dizer, do burguês, vocês leiam as obras de Léon Blois, que é o autor mais terrivelmente, sadicamente anti-burguês do que Karl Marx. Karl Marx tinha alguma apreciação pela burguesia, mesmo porque ele era um deles, né? Mas o Léon Blois odiava o burguês com todas as suas forças e cada palavra que ele escrevia para esculhambar o burguês. Vamos dizer, com um sadismo literário absolutamente maravilhoso e delicioso no fim das contas, né? Então, e você vê, o Léon Blois, toda a vida dele foi muito pobre, horrivelmente pobre, com mulher e filhos e tal. Não ganhava dinheiro nenhum, né? Ele mesmo se chamava o invendável, tá certo? Os livros dele não vendiam nada, tá certo? E ninguém lhe pagava coisa nenhuma. E, no entanto, ele jamais desistiu de fazer, continuar fazendo o que ele estava fazendo, tá certo? Que era buscar a Deus, que ele era um homem muito católico, muito fervoroso, e dar testemunho, um escrito, um francês absolutamente maravilhoso, né? E é óbvio que, deste ponto de vista, o Blois foi vitorioso, inclusive, nas gerações seguintes. Quer dizer, é um autor que, na época, muita gente falava mal, mas que acabou se impondo como um clássico francês, né? Indispensável. De invendável passou a indispensável. É certo? Outro que também era anti-burguês visceral foi o Jorge Benanós, que era um pouco mais sortudo, porque ele nasceu filho de um comerciante próspero. E ele, por incrível que pareça, ele tinha um certo jeito para os negócios. Tá certo? Então, quer dizer, o mundo burguês, ele o dominava por cima. Ele o dominava sem jamais ficar limitado àquilo, né? Então, e ele traçou vários tipos de burguês, inclusive o mais horrível de todos, que é o bispo burguês, o sacerdote burguês, que é o abade Cenabre, no livro L'Imposture, A Impostura, né? E outro que era o Monsieur Wynne. Wynne é a fusão de oui e non, né? O cara que sempre fica no meio, né? Aquela, vamos dizer, o bom senso burguês, né? Sim, enfim, existem muitos autores que são assim. Você observa isso, por exemplo, essa sátira do mundo burguês, no Henry Miller, né? A gente não respeitava absolutamente nada, né? Respeitava o que era digno de respeito, mas as convenções e regras do mundo burguês, para ele não eram absolutamente nada. E ele mostrou que era absolutamente totalmente capaz de viver sem isso, capaz inclusive de viver na miséria, tá certo? E achando tudo muito divertido, né? Então, eles vão dizer, são alguns privilégios da casta Brahma, né? Tá certo? No próprio mundo burguês, né? Então, eu acho que você se livrar dos últimos resíduos de ética vaixa, Kshatriya não, Kshatriya é bastante compatível, tá certo? É uma condição indispensável à sua formação intelectual. Então, por exemplo, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de ficar sem emprego, o medo de ser desprezado socialmente. Tudo isso você tem que perder de uma vez por todas, mas perder 100%. Hã? E, na medida em que você está voltado para uma realidade transcendente, você tem que pensar assim: eu faço o que é minha parte e o dinheiro no meu bolso é Deus que põe. Ele põe quanto ele achar que deve, e tira quanto ele achar que deve. E está bom de um jeito e está bom do outro. Com isto, só com esta atitude, você vence o mundo burguês. Ele perde o poder de preensão sobre você. Tá certo? Isso lhe dá uma liberdade interior muito grande. Mas, evidentemente, sempre pode ter tido papai e mamãe, tá certo? Que disseram, não, você precisa arrumar um emprego estável, você precisa ter um diploma disso. Se você ainda acredita nisso, então você é escravo do mundo baixo. Tá certo? E, se você progredir um pouco na vida intelectual, você vai ser, no máximo, um simulacro de algum sucesso, tá certo? Que não vai durar. Eu não vou citar exemplos, mas tem vários casos. O sujeito é badalado durante algum tempo, depois, ainda em vida, é totalmente esquecido, não serve para mais coisa nenhuma. Tá certo? Além do que, isso é uma vida que, isso é uma palhaçada, né? Palhaçada que não aguentará o confronto com a morte. Vamos dizer, e o confronto com a morte é para o Kshatriya e o Brahma. Condição número um. Não é isso? Eu posso citar um exemplo nominal? É um pouco obsceno, mas pode. O José Guilherme Melchior, ele pode ser analisado sob esse sem aspecto sombra que você de falando? Dúvida. Sem sombra de dúvida. É um caso absolutamente trágico de intelectual de altíssimo gabarito, mas que, no fundo, nunca passou de um Vaishya. Você vê, por exemplo, essa é deprimente, é horrível. Você vê, por exemplo, que ele fala de grandes filósofos do passado, como Platão, Santo Tomás de Aquino, com total desrespeito. Porque quando ele escreve do chefe dele no departamento, o chefe é um santo, é Deus da Terra. Eu digo, olha, um intelectual de verdade não pode fazer isso. Ou seja, ele tinha o talento verdadeiro do intelectual, mas não tinha os valores efetivos da casta, né? Isso você observa muito, isso é uma tragédia. Você vê que o sujeito morreu cedo, pegou um câncer. Né? Morreu com 49 anos. Por quê? Isso é um conflito que leva para o túmulo, necessariamente. Então, pensa bem, o que é que você quer? Então, se você continua ligando para esses conselhos de papai, mamãe, do tio, da tia, do vizinho, tá certo? Não, você tem que arrumar um emprego, fazer assim, bom, tudo bem, a gente pode até arrumar um emprego, isso não é o problema, tá certo? Desde que você conceda a esse emprego só o que ele exige realmente, nem uma gota a mais, tá certo? Você vai ter que respeitar esse emprego como uma instituição social, mas não como algo que está acima de você, certo? Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Antes das perguntas, tem aqui um aviso que eu recebo do Felipe Lesage. Acabamos de abrir as inscrições para a segunda edição do Encontro Europeu do Seminário de Filosofia. Dessa vez acontecerá no Porto, Portugal, no fim de semana de 4 a 6 de agosto. Trata-se de uma ocasião privilegiada na qual podemos compartilhar alegrias e dores da vida de estudos e também dar um modesto passo a mais rumo à construção dessa vida intelectual da que o senhor tantas vezes fala e que, por força da solidão, parece por vezes ser uma realidade para além da barreira da nossa miséria. Os interessados devem acessar a página do Facebook segundo encontro, segundo com o número Encontro Europeu do Seminário. Ali se encontra a ficha de inscrição e o programa do evento. Então, tomara que muita gente vá lá e dê tudo certo. Muito bem. Aqui tem outro aqui. O Leonardo me manda uma carta muito comprida. Eu não vou poder sequer lê-la aqui, quanto mais respondê-la. Assim, está muito interessante aqui, mas realmente não dá muita coisa para uma aula só. Tiago Costa pergunta: o senhor viu alguma correlação entre as castas hindus e as 16 personalidades do teste Myers-Briggs? Por exemplo, um sujeito personalidade de ISTJ teria mais identificação com a casta Kshatriya. Existe algo desse tipo, mas eu não conheço esse sistema o suficiente para poder lhe dizer algo. Mas de qualquer modo, eu acho que a melhor maneira de você identificar a casta é você observar quais os objetivos que o indivíduo persegue permanentemente. Tá certo? Descontando, é lógico, estas misturas. E note bem, qualquer mistura que seja fará do cidadão um pária. E um pária é um tipo anárquico que existe para dar errado. Tá certo? Então, o número dessas pessoas que existem no Brasil é um negócio absolutamente assombroso. É um país que tem, acho que tem o recorde mundial do número de fracassados. Tem país onde não dá para ser um fracassado porque está todo mundo morrendo de fome, tá certo? Então você não tem para onde subir, então você não pode fracassar. Mas o Brasil você pode subir, né? Agora, o número de tipos, disformes e caricatos que chegam aos primeiros postos da sociedade e chegando lá só tem uma atuação destrutiva, é muito grande demais. Agora vai ter esse encontro lá no Harvard e a minha ideia é apresentar um panorama da obra das classes dominantes no Brasil nas últimas 5 ou 6 décadas. Olha o que vocês fizeram, né? Que eu considero assim, uma obra de gênio. Ninguém consegue destruir tanta coisa tão profundamente, tão irremediavelmente, tá certo? Em tão pouco tempo. Ricardo Falkenbach. Professor, o senhor deveria escrever um livro de aforismos. Aforismos do Carvalho. Bom, nós estamos preparando aqui o Guru de Varginha, que é feito de uma seleção, vamos dizer, dos tópicos mais contundentes ali do Facebook ao longo de vários anos, mas com uma seleção drástica, já está com mais de 1.000 páginas. Vamos ver se a gente consegue. Tá. Primeiro a Carla Farinazzi fez uma primeira seleção e ordenação. E agora a Estela Caymmi está dando o formato editorial mais definitivo. Espero que acabe logo. Mas não vai sair isso antes de julho, acredito eu. Não vai sair, quer dizer, não vai ficar pronto o texto. A edição, não sei quando. Samuel Gouveia, nos indica um bom livro sobre o sistema de castas. Olha, existe o livro do Fritjof Schwon, Castas e Raças, que é uma pequena obra-prima, mas que não enfoca o assunto sobre este ponto de vista. Tá certo? É completamente diferente. Ele está falando de um ponto de vista puramente espiritual e esotérico, que não é o meu intuito. Mas, de qualquer modo, o perfil que ele dá, embora altamente idealizado, portanto, não científico, eu acho que é muito bem feito. Pelo menos literariamente é uma beleza. E eu mesmo escrevi um negócio que chamei Elementos de Tipologia Espiritual, que eu creio que existe no seminário. Tem uma apostila que está circulando. Um dia talvez saia como livro, mas eu ainda preciso corrigir muito aquele texto, né? É Bruno Gama Duarte. Olá, Bruno, tudo bem? E quando o sujeito possui a vocação para a vida intelectual, porém recebeu uma educação preponderantemente guerreira? Eu acho que isso não é um grande problema, porque entre as duas castas superiores existe uma série de intercomunicações possíveis e até comunidade de valores, tá certo? Não é, isso é mais um problema, vamos dizer, de área de atuação predominante do que de valores, né? No fundo, os valores são os mesmos. Para usar o termo do Schwon, que eu acho bastante adequado, ele vai dizer que a perspectiva kshatriya ou guerreira é mais subjetiva. tá certo? E a da casta Brahma mais objetiva, voltada para o conhecimento, e a guerreira mais para um alto sacrifício, tá certo? Mas os valores, no fundo, são os mesmos. Né? Daniel Henrique Saldanha Cavalcante. O senhor sugere a leitura das vidas dos santos e dos heróis a fim de que possamos enriquecer o nosso imaginário, mas sem sombra de dúvida. Eu acho que biografia é uma coisa de uma utilidade extraordinária, além do que eu pessoalmente considero a arte da biografia o suprassumo da realização do historiador. Eu acho que é a coisa mais difícil de fazer uma boa biografia. É mais fácil você escrever, por exemplo, sei lá, História da Economia Baiana no século XVIII, do que você fazer uma biografia. Porque a biografia supõe, inclusive, que você vai subir ao nível de consciência do seu biografado. O que, para você fazer uma história social, não é necessário. Tá certo? Entre outras biografias maravilhosas que eu li, tem duas biografias de Napoleão Bonaparte, uma do Dmitri Merezhkovsky, autor russo, e outra do Andrew Roberts, historiador americano. Essa última, é claro, é muito mais rica de documentos, de fatos, etc. Mas as duas, você vê que eles realmente compreenderam a mente de Napoleão. Leon Blois também escreveu um ensaio belíssimo sobre Napoleão, no qual ele põe Napoleão quase no nível do santo. Né? É um exagero, como tudo que o Blois escreve, mas é sempre muito sugestivo. Luiz Augusto pergunta: eu não entendi como essa história de caça se relaciona com a visão cristã do mundo. A dignidade cristã permite essa divisão? A dignidade cristã não tem absolutamente nada a ver com isso, porque não existe nenhum mandamento divino que seja superior aos fatos. O que existe é soberano. Isso aí já dizia Santo Tomás de Aquino. Contra factum non argumentum est. Se a coisa é fato, se ela existe, você não tem como negá-la em nome da doutrina cristã. Se você faz isso, você entendeu a doutrina cristã errado. Tá certo? Então, e também, Santo Tomás de Aquino, nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas. Tudo aquilo que está na realidade é um decreto divino, meu Deus do céu. E nós temos que aceitar, falar, olha, é assim. Tá certo? Deus quis que fosse assim e está sendo assim. Então, vamos dizer, a realidade da existência das castas, como tipos psicológicos, é uma coisa absolutamente inegável. Agora, é importante saber o seguinte: castas não são conceito sociológico, não são classes sociais, são conceito psicológico, são uma tipologia mental, por assim dizer, tipologia das personalidades, tá certo? E, sobretudo, tem a ver com a psicologia espiritual, isto é, com o estudo da psique humana do ponto de vista da sua ascensão ou carreira espiritual, tá certo? Mas eu coloco menos ênfase nisso do que o Schwung. O João escreve como sendo, vamos dizer, um mestre espiritual que está lá a fim de dar iniciações para as pessoas e levá-los à última realização metafísica, na qual eu não acredito. Não vi ninguém realizado metafisicamente ali. O único neguinho que eu vi realizado metafisicamente foi o Padre Pio. O resto é conversa. O resto é simbólico, por assim dizer. Eles são ter realização metafísica por procuração. Vitor Miranda, eu tenho estudado sobre as camadas da personalidade e agora o senhor falou sobre as castas. Para mim é muito difícil identificar em qual camada ou casta estou. Bom, em primeiro lugar, nós nunca sabemos em que camada nós estamos, são os outros que sabem. Tá certo? Isso é, a camada não é um elemento, vamos dizer, fácil de ser utilizado em termos de autoconhecimento. Tá certo? Eu acho que para você identificar que camada o sujeito está, em primeiro lugar, você tem que estar numa camada acima dele. Então você tem que entender o processo interior dele e abarcá-lo. O seu horizonte de consciência tem que abarcar o dele, senão você não consegue medir. Tá certo? Então desista de descobrir em que camada você está. Não interessa. O interessa é ir subindo, ir para frente. Tá certo? Então ficar medindo em que par do caminho você está é perda de tempo. Tem que seguir em frente, vamos dizer, As camadas expressam a evolução natural do ser humano, tá certo? Então, enquanto você continuar crescendo, você vai subir. Isso não tem nada a ver com casta, né? A casta, você nasce ali e você não vai sair daqui nunca mais. Você não pode trocar de casta, você pode trocar de classe social e você pode subir de camada, tá certo? Mas a casta é um negócio estrutural e permanente, é uma, quase que uma fatalidade. O que não é fatalidade é saber se você vai ter consciência disso ou não. Para você saber em que casta você está, é só você perguntar o que, que eu estou procurando na vida. E segundo, eu estou procurando isso porque isso é realmente o que eu quero, tá certo? Ou porque é a única coisa que me ensinaram a fazer? Eu acho que nesta pergunta está o essencial aí, né? Mas em princípio, se você veio a este curso, é porque você está na casta intelectual, evidentemente, senão você não teria interesse nisso. A não ser que você tenha, né, interesses secundários, como o sujeito que entrou dizendo, não, eu vou aqui para averiguar, para investigar quais são os contatos, etc, etc. Né? Outro pode ter vindo achando que ele vai tirar algum proveito profissional, etc. Está todo mundo enganado. Desde o início eu falei, isto aqui é para formar uma nova geração de intelectuais brasileiros. Não avisei? Né? Desde a primeira aula avisei isso aí. Por que, que nós precisamos fazer isso? Porque o país precisa disso desesperadamente. Tá certo? Não é porque, vamos dizer, porque nós vamos nos realizar nisso. Claro que vamos nos realizar, mas este não é o ponto. Né? Se o seu negócio é se realizar, bom, então, meu filho, você já está na casta baixa. Porque para as camadas superiores, Kshatriya e Brahmana, a sua vida, para usar uma expressão do André Gide, é como um pavio que ilumina tudo na medida em que ele se queima. Então, é o nosso sacrifício que ilumina tudo em volta. E é isso que nós temos que querer, se estamos de fato na casta Kshatriya ou Brahmana. Tá certo? Vitor Miranda ainda pergunta, parece que essas quatro castas têm muito a ver com os quatro tipos psicológicos e tipologia de Jung. Eu não sei não. Porque, veja, como que você identifica a que tipo psicológico junguiano você pertence? É por um critério meramente cognitivo. É pela sua função cognitiva predominante. Tá certo? Então, não tem a ver com o encaminhamento geral da sua vida, mas com o exercício de certas funções cognitivas. Por exemplo, quando ele diz assim, o tipo, sei lá, racional introvertido, tá certo? Então seria o tipo do nerd matemático, né? Então, não é que ele queira isso, não é que isso seja a vocação dele, é que isso é a capacidade cognitiva predominante dele, a qual corresponde inversamente uma função que ele diz menos desenvolvida e, portanto, mais inconsciente, a qual, inclusive, pode dominar a conduta dele em certas circunstâncias. Então, eu não vejo muito como articular uma coisa com a outra. Você não pode, vamos dizer, de um diagnóstico de casta, você concluir qual a função predominante, porque, vamos supor, eu tenho certeza que na tipologia do Jung eu sou o que chama intuitivo extrovertido. Tá certo? Mas eu podia ser outra coisa e estar fazendo exatamente, e ter encaminhado a minha vida no mesmo sentido. Nem todas as pessoas que têm a vocação intelectual são intuitivos extrovertidos. Ao contrário, muitos são exatamente o contrário, são sensitivos introvertidos. Não é isso? Você pode dizer que o próprio T.S. Eliot era um. Se você lê a Canção de Amor de J. Alfred Prufrock, você vê o indivíduo acompanhando as suas próprias emoções da maneira mais meticulosa possível. Tá certo? Enquanto eu, por exemplo, estou muito mais ligado, vamos dizer, na emoção coletiva, no que todo mundo está sentindo, na sociedade humana. Eu sempre fui sensível a isso. Mas, é, Então, eu acho realmente que não há correspondência. Embora, você vê, existem milhares de. Milhares não, estou exagerando, mas centenas, pelo menos, de tipologias, de caracterologias, etc. Você pode usar todas elas e ir cruzando o resultado, mas você vai somar, você não vai fundir uma coisa com a outra. Não é isso? Então, no curso da astrocaracterologia, eu dei várias dessas tipologias, do Jung, do Lescena, do Ludwig Klages, etc, etc. Cada uma delas faz perguntas diferentes. Então, é aquele famoso negócio dos escolásticos, né? Uma ciência tem um objeto material que ela tem em comum com outras ciências. Ela tem em seguida o objeto formal, que é, vamos dizer, o aspecto específico pelo qual ela aborda aquilo. E, finalmente, tem o objeto formal terminativo, que é a que pergunta ela está querendo responder em última análise a respeito desse negócio. Então, comparando as várias tipologias e caracterologias sob este aspecto, você vê que elas não são a mesma, tá certo? Elas não estão fazendo as mesmas perguntas, tá certo? Então, por exemplo, a tipologia do René Lescène tem muito a ver com a autoimagem do indivíduo. Tanto que o teste do Lescène é tudo coisa que você pensa de você mesmo. É claro que isso não serve para você diagnosticar o tipo junguiano, por exemplo, onde você precisaria de uma observação externa, tá certo? Para você perceber qual é a função cognitiva predominante, por exemplo, a reação cognitiva do indivíduo perante isto ou perante aquilo. Não é isso? E assim por diante. A tipologia do Klages é mais complicada ainda, porque ele parte de um negócio que ele chamou oposição entre a alma e o espírito, sendo a alma uma parte mais vital, mais próxima da biologia, por assim dizer, e o espírito uma força externa organizadora, mais ou menos como Mercúrio e Enxofre na alquimia, tá certo? Que é uma cosmovisão da qual eu não compartilho de maneira alguma, mas que da qual ele tirava várias conclusões tipológicas, que inclusive ele deu uma expressão grafológica, assim, análise da caligrafia, na qual ele chegava a diagnósticos pela sua tipologia, coisa que eu não vejo como fazer um diagnóstico grafológico das castas ou da camada de personalidade, mesmo porque a caligrafia tem traços que permanecem estáveis a vida inteira. Como é que eu vou saber camada, se a caligrafia do neguinho não mudou nada entre a camada 3 e a camada 7, por exemplo? Então, isso serve para diagnosticar pelo critério do Klages, não pelo meu ou por um outro qualquer. Bom, eu acho que eu vou ter que parar por aqui. Olha, aqui tem uma pergunta muito simpática, Adolfo Gnan Kirstus. Caro professor, lá, quero dizer que sou imensamente grato pelo seu trabalho, pois se tem algo de inteligência por causa do seminário. Graças a Deus, o seminário foi feito para isso mesmo, pai. Entregar para o cidadão a posse da sua inteligência. Falar, você tem isto, então pega aí porque é seu. Né? E já as pessoas não sabem isso. Às vezes nem sabem que tem consciência, pô. Então você tem que acordar no negócio. Você tem, você nasceu com isso. É só questão de pegar e usar. Conheci o curso online de filosofia em 3 de outubro de 2015. Desta data até o final de 2016, assisti quase todas as aulas. Quase uma overdose de filosofia, pois a beleza, a magnitude e a genialidade das aulas ainda muito me impressionam. Obrigado. Antes de continuar a seguir o trabalho, analisando e aprendendo com cada vírgula dos escritos, as palavras ditas nas aulas, o que recomendo àqueles que são gratos, como forma de retribuir mais modestamente, expressar essa gratidão? Estude, vá em frente e faça algo pela cultura do seu país. Né? Você não tem que retribuir para mim, você tem que retribuir para o Brasil. Quem está nesse estado é o Brasil. Eu não preciso de mais nada, eu estou com 70 anos de idade, eu ainda tenho mais 10 anos de vida útil e depois, tchau. Vou morrer e não volto mais, tá entendendo? Então, mas o Brasil precisa desesperadamente de uma nova geração de intelectuais que leve a vida intelectual da maneira mais séria possível, de acordo com os cânones do Padre Celtiano no livro A Vida Intelectual. Isto é a salvação do Brasil. Isto é a única coisa que pode dar certo no Brasil. Quer dizer, essas atividades políticas, movimentos políticos, todos têm um efeito muito superficial, isto quando não agravam a situação. Então, o que você pode fazer para me retribuir é isso: trabalhe pela cultura do seu país. Tá? Então, é isso. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos.